Caçador 08. Caçador 08, prossiga. Caçador 08, prossiga. 1885, próximo ao ponto de espera, pronto. 1885, a linha mantém na 28. A linha mantém 28, 1885. Confirma quem chamou a torre, a Caçador 06? Afirmativo, o Caçador 06 informa que vai abandonar a área do aeroporto, transfere para 11935. Gente, Caçador 06, uma boa noite. Boa noite, poderia confirmar o vento para o Caçador? 200 graus, 06 nós. Não entendi o alternado, confirma a autonomia, PLB. 25, o PLB, 3:45, parceria 2231, aeroporto. 2231 tá autorizado via Juliette Alfa, no ponto de esperada 28, vai chamar a torre 183, fundo 0 no 3, o ajuste, 2231 na passarela. Juliette Alfa, no ponto de esperada 28, 783, fundo 0 na 3, passarela 283. Bom, 1885, livre decolagem, informa o tráfego, helicóptero 500 pés, mantendo o parado aproximadamente uma milha sudoeste da cabeceira 35. Então, livre decolagem, vento 200 graus com 06 nós, 1885. Voo 4070, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 049. Autorizado pouso, pista 28, trem checado, 14070. Um, 1885, da cola 52, controle 119, decimal 35, uma boa noite. 1935, boa. Thank you. negativo. Adianta pra nós dar uma segurada, por gentileza? Espera pronto, 2, 3, zona. Oi, passaria 2, 3, zona, próximo ponto, espera, 2, 2, pronto. Passaria 2, 3, Juno, ali mantém na 2, 8. Ali mantém 2, 8, 2, 3, zona. Sol 4070, solo ao 54, solo 1219, livrando à direita. Bom, boa noite. 219, livrando à direita, 4070. Boa noite. Autorizado a decolagem, 2, 3, zona. Negativo, a pista não está livre. 2, 3, zona. Alô, Salvador, boa noite. Eu sou 4070, seguro a pista. 4070, Alfa Juliette. 71, posição 9. E Alfa Juliette na posição 09, azul 4070. Se o azul preferir, está autorizado o ingresso Índia. Então vai pela Índia, então 4070. Sim, tipo. Oi, boa noite, Web 6727, final baixar de trabalho. Web 6727, livre pouso na 28, vento 220 graus, 049. 220 com 4, livre pouso na 6727. Passaria 2231, decola o 57, controle 1192135, uma boa noite. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, o funcionário 6310. Chile 6310, Recife nível 350. Guardando copo. Sierra Rivera, Eco Sierra Tango. Eco Sierra Tango, prossegue para a porra 917? É mesmo? Eco Sierra Tango, autorizado da presente, você está a sinal da 17, ouvindo a sinal, vento 2 no 0 grau 04 nós, ajuste no 0 no 3. Sierra Sierra Tango. Tá passando com o Fox Lima. Fox Lima vai prosseguir para a pouso na pista 217. Afirmativo, 7 milhas já visual o Fox Lima. Fox Lima visual com o X Serra Tango, número 1 para a pouso 17. Afirmativo, posição 12 horas. Fox Lima se enquadra como número 2 para a pouso, chame na sinal da 17. Ajuste 10 no 3, vento 200 graus 049. Fox Lima. Exatão, Flávio, 4 mil, tá ajustando. Exatão, livre pouso 17, vento 200 graus, 04 nós. Serra, tá no 7. 6727, livrando. Objeto 6727, solo 59, solo 1219. 219, só pra informação, nós recebemos durante toda a aproximação vento de cauda de até meia dúzia de nós. Gente, 6727. Boa noite, 6727, liberando o 627, portão 4, está autorizado ingresso Índia. Índia para o portão 4, 6727. A Infraero ainda não nos informou aqui qualquer modificação do portão, ok? Permanece 04. E a nessa posição aqui a gente também não consegue ser mais pra cá também. Bom, 1398, mantém a aproximação, aguardando autorização para pouso na pista 28. Guardando. O Xené 6310, copia. Autorizado 350 para Recife, via Peruísque 58, decolagem pista 28, curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119, decimal 35, transponda 5152, Puxiné 6310. Aproximação, guardando pista livre. Peruísque, Fox Lima. Curva direita, saída Aron, transição Melim. 1935 é o controle de saída, 5152 para transponder. Vai chamar para puxa para na hora, obrigado. Protegimento correto. Serratango, Solo 02, possibilidade de liberar a primeira esquerda e aguardar para táxi? Gente. Luiz Fox Lima, livre pouso na 17, vento 200 graus, 049. Luiz Fox Lima. Plano 398, livre pouso na 28, vento 200 graus, 049. Livre pouso com 204 nós. Solo é o TAM 3455. Seguido, TAM 3455, confirma? Afirmo. Gostaria de coordenar o 360 para Confim. E a provável saída, por gentileza. Saída é Gole Gonza, com curva esquerda da 28, aguarde 360. Poderia repetir se eu baixo a saída? Saída Gole. Obrigado. Luiz Fox Lima, Solo 04, estaciona a frequência livre, boa noite. Táxi Serratão, está observando o táxi do Luiz Fox Lima, livre ingresso, reparte pista 173. Libra. Plano 398, sala 05, sala 1, 219, boa noite. Boa, 398, livrando a 28. Plano 398, ingressa Alfa Juliette, portão número 5. Alfa Juliette. Uma boa noite, Tiago Serratango. Alpha the tower, good evening, sound 3152, overhead to Victor 364 with the gear down. Good evening, ma'am, this is sound 3152. On final, runway 28. Sound 3152, clear to land, wind 190 degrees, 04 knots. Clear to land 28, thank you. Natal, confirme nível. 390, então será a coordenada agora de cor. Tem possibilidade, então coordenar o nível 350, 3662. 350, será a coordenada. Obrigado, na frente do trem. 3455, cópia. Prossiga. Autorizado 360 para Confins, já pelo esqui 58. Decolada 28, curva esquerda, saída Gole, transição Gonza. 198, controle, corrigido. 1935. E aciona 5153-3455. É autorizado 360, Confins, via uniforme 58, decolada 28, curva esquerda. Gole Gonza, controle 1935, transponder 5153, do TAN 3455. Informo que após a colagem deverá manter pro até 3.800 e deixar a curva da saída Gole. Chamo pronto para posicionamento. Afirmativo, após a decolagem mantém 3.000 para iniciar a curva esquerda, tá? 3.455. Solo, boa noite, Web 6727. 727, prossiga. Precisa 3.40 com 20. 3.40, aguarde cor. Alô, Salvador, boa noite, Azul 4071, Campinas, nível 340, se a gente dá uma vida. 340 para Campinas, será coordenada, guarde cota. Guardando 4071. Maintain your frequency or we contact the ground. Down 3152, contact the ground 12 on the small item. 2100, roger. Ground, good evening, down 3152, clear the active. 2152, clear to 1807. Okay, clear to gate 07, thank you. Salvador, hoje 6310, está no 01 para puxa o celular. Paulo Salvador, hoje é 6310. 6310, no 01, aguarde, puxa. Aguarda. 3662, cópia. 3662, prosseguindo. São 3662, autorizado 350 Natal, AT Zulu 10, decolagem da 28, curva direita, saída Aron, transição Zipar. Controle 11935, 51160, transporte. Ciente para Natal, autorizado, nível 350, aerovia Upper Zulu 10, decola da pista 28, curva à direita após decolagem, saída Aron, transição Zipar. Controle 119.35, transponder 5160, TAM 3662. Tá correto, chama pronto. Chama na 3662. Puxando 6310, livre pro Chemtax. Livre, chamando aí. De autorização do 6737, sala. Afirmativo, copia o 6737? Afirmativo, prossiga. Autorizado 340 para Confins, Aperuísk 58, decolagem da 28, esquerda, curva esquerda após 3 mil pés, saída Gola e transição Gonza, controle 11935. Transponder 5157.